te amei no vento de um temporal, mas fui mais muito além do tempo do vendaval, nos desejos, num beijo que eu jamais provei igual. E as estrelas dão um sinal. Se eu não te amasse tanto assim, talvez perdesse os sonhos dentro de mim e vivesse na escuridão. Se eu não te amasse tanto assim, talvez não visse flores por onde eu vim, dentro do meu coração. Rádio Cidade AM, 1470 kHz, ligando todo o litoral norte, as praias de Curupu, Apicuaçu, Bacuri e Cândido Mendes. Cada sem bien.